Edilson Moreno, passa a batida. Hoje tem Brasil, galera, vamos lá. Futebol, samba no pé, a Rivito, Ronaldo, Romário e Rei Pelé. O meu Brasil é sanfona, coco, chachado é Luiz. Já que tem som do pandeiro, sou brasileiro feliz. Sou brasileiro do norte, americano do sul, latino da Amazônia, açaí, cupuaçu. Quando te vejo eu fervo, meu coração maracatu, calypso, boi, batuque, pare de brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou. Orgulho e amor, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou. Orgulho e amor. Vamos lá, Brasil! É floresta, São Paulo, mundo de gente. Já quis dizer, nananã, sou brasileiro valente. O meu Brasil é fortaleza do Espírito Santo, Salvador, o berço da natureza, terra do Cristo Redentor. Sou brasileiro do norte, americano do sul, latino da Amazônia, açaí, cupuaçu. Quando te vejo eu frevo, meu coração maracatu, calypso, boi, batuque, parintins, tutu. Brasileiro, brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou. Orgulho e amor, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou. Vai! Agora vai! Vai, meu Brasil! Arrebenta! Vai, Júlio César, toca pra cacá! Vamos lá! Vamos golear! Meu Brasil da lambada, futebol, samba no pé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo e Rei Pelé. O meu Brasil é sanfona, coco, chachado é Luiz. Já que tem som do pandeiro, sou brasileiro feliz. Sou brasileiro do norte, americano do sul, latino da Amazônia, açaí, cupuaçu. Quando te vejo eu frevo, meu coração maracatu, calypso, boi, batuque, parintins, brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou. Orgulho, brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou. Orgulho, amor, vai, Júlio César, bora cacá, para Robinho. Robinho tocou para Luiz Fabiano. E é gol, torcida brasileira, o meu Brasil é pai dela. Brasil é floresta, São Paulo, mundo de gente. Já vi, sou brasileiro valente. O meu Brasil é fortaleza do Espírito Santo, Salvador, o berço da natureza, terra do Cristo Redentor. Sou brasileiro do norte, americano do sul, latino da Amazônia, açaí, cupuaçu. Quando te vejo eu frevo, meu coração maracatu, calypso, boi, batuque, parintins, brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou. Orgulho, amor, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou. O meu Brasil é pai d'égua, porreta, gente, é trilegal. Meu Brasil é pai d'égua, porreta, gente, é trilegal. O meu Brasil é pai d'égua, porreta, gente, é trilegal. Meu Brasil é pai d'égua, porreta, gente, é trilegal. Gostou, bate palma, Edilson Moreno e banda lá batida.